de branco, malandro, eu vou dar um cano, que eu preciso é me cuidar. Terça-feira eu sou chamado idiota, meu patrão agiota vem gritando de babá. Na quarta-feira suculenta feijoada, coitadinha da privada que eu vou lhe castigar. Quinta-feira enrolei o dia todo, olho cravado no relógio, expediente terminar. Na sexta-feira chega o fim de semana, curtindo até as tantas, vamos barbarizar. O sabadão que já vem na sequência, curtindo até as tantas, vamos barbarizar. Dia de Faustão, fode tudo por dinheiro, que se deve é de matar. Na sexta-feira chegou o fim de semana, curtindo até as tantas, vamos barbarizar. O sabadão que já vem na sequência, curtindo até as tantas, vamos barbarizar. O domingão é dia de Faustão, fode tudo por dinheiro, que se deve é de matar. De matar. Domingão é foda. Ok. Segunda-feira, hoje é dia de branco, malandro, eu vou dar um cano, que eu preciso é me cuidar. Terça-feira eu sou chamado idiota, meu patrão agiota vem gritando de babá. Na quarta-feira suculenta feijoada, coitadinha da privada que eu vou lhe castigar. Quinta-feira enrolei o dia todo, olho cravado no relógio, expediente terminar. Na sexta-feira chegou o fim de semana, curtindo até as tantas, vamos barbarizar. O sabadão que já vem na